Eu sinto que vou esquecer a última coisa impossível que aconteceu. E verdade não foi por mim. É certo que a gente não entende e vem sempre inventando algo difícil pra fazer. Assim o tempo passa mais depressa e o pensamento é como se durasse um dia inteiro. Vai, volte pra sua velha forma de sonhar. Volte pra sua própria forma de viver, sem esquecer o que passamos. Você vai ver um dia que valeu a pena. Faltei com as palavras e acho que faltei com a própria alma. E é dessa forma que acontece. Foi desse jeito um com o outro. E se pensarmos bem, nós fomos longe até demais. Vai, volte pra sua velha forma de sonhar. Volte pra sua própria forma de viver, passamos. Você vai ver um dia que valeu a pena. Vai, volte pra sua velha forma de sonhar. Volte pra sua própria forma de viver, sem esquecer o que passamos. Você vai ver um dia que valeu.